Você era um lindo bebê. É? É mesmo? Trilo, bebê lindo, me conta. Quero saber, Trilo quer saber. Conta, conta, conta. Trilo também já foi um bebê, e o cobertor protegia você. Já foi pequeno, mas já dá pra ver que você cresceu. Eu cresci! Sempre a rolar no berço assim, e então fazia você rir pra mim. No babador derrubava pudim, mas você cresceu. Não tô igual! Você cresceu pulando sem parar. Você cresceu, é tão bom te ver brincar. Você sai voando tão livre no ar. Legal! Você era um bebê tão bonito, mas você cresceu. Trilo, você cresceu, lembra? Você aprendeu a caminhar, também aprendeu a me abraçar. Você aprendeu a conversar, pois você cresceu. Trilo cresceu! Na árvore a subir. Trilo cresceu! Já sabe bem se divertir. Mas calma, Trilo, sem fugir. Urso! Você era um bebê tão bonitinho. Trilo você cresceu, tantos jogos quer jogar. Trilo você cresceu, ninguém consegue te pegar. Se você não para de mudar, o que aconteceu eu já sei bem. É você crescer. Você cresceu.